Не взял мечи, все вожут на меня и стали пенсу, а мечи я взял ладу на буйна. Но сходу си пачу, стави на поди спина, все внимайте, дыми, ладу браски, я боя, азия, задал се миром, кому майли на комода, азия, зад забанарем, у клима конту аменя. Você nunca vai ficar sozinha, eu não vou deixar. E não importa o lugar, estarei com você. Você nunca vai ficar sozinha, eu não vou deixar. E não importa o lugar, estarei com você. Baby, baby, baby, baby. Você pode acreditar no que vou falar, visualmente a verdade nunca vou te abandonar. Serei integralmente o seu anjo pra guiar, estarei pessoalmente ao seu lado pra cuidar. Nos altos e baixos da vida pode esperar, sempre vai ter em mim um lado pra se apoiar. As minhas asas servirão como uma rede pra acomodar, as minhas asas abanarão o clima quando aumentar. Você nunca vai ficar sozinha, eu não vou deixar.